Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Um prazer estar aqui. Tudo bem com você? Tá me ouvindo tudo bem? Tudo jóia. Se me permite, tá? Só quero aproveitar o espaço e agradecer o pessoal que tem dado força direto. Vocês também, tu, Fufunha, na tentativa lá de... teve aquela confusão semana passada, que não foi, né? Minha culpa, a gente já comentou. Olha, acho que se a gente for falar às vezes que só tu reclamaste de serviço de telefonia no Brasil, sem mentira, acho que se a gente editar tudo, acho que dá uns 6 programas, né? Não, dá mais. Pois é, e a gente estava começando o papo com o entrevistado da semana passada, e o Pudjali, e questão de 8 minutos no papo, a minha conexão morreu, né? O pessoal sabe, já expliquei, já escrevi mais de 150 pessoas também escrevendo de volta, só querendo agradecer a força, porque eu recebi assim uma enxurrada de e-mails dizendo: ah, Marco, a gente sabe como é que é, o pessoal descrevendo situações deles de ficar 4, 5 dias sem internet, sem poder trabalhar. Então, mais uma vez aí, desculpa aí, que obviamente eu não tinha como, a gente não tinha como falar, voltou só tipo quase 9 da noite a conexão pra mim, daí eu vi que obviamente vocês tinham escrito lá e o Fufinha ficou tentando me conectar, mas sabe como é que é, né? Esse lance de combo de ter telefone fixo junto do celular, morre o celular, eu fiquei, como morre a internet, eu fiquei sem fixo, eu estou providenciando melhoras nisso, mudanças. Eu acho que não existe, viu, Marco Antônio? Pois é, eu acho que... Sem querer fazer propaganda, querido, sabe o que é? Pelo menos separar, né, telefone fixo da internet. O problema é que o telefone que você tem, ele é ligado no modem. Então, se cair a internet, o telefone também cai. Sim, mas isso tem a ver, obviamente, por ser combo, correto? Por não. Ser um combo. Eu estou pagando um combo, que é fixo junto de internet. Tu acha que mesmo eu... Mesmo vai acontecer a mesma coisa. Porque você vai trocar literalmente 6 por meia dúzia? E você vai trocar 6 por meia dúzia e não vai resolver o seu problema. Não adianta. Porque se cair a internet, você fica sem televisão, sem telefone, sem a internet. Não adianta. Mesmo não sendo combo. Eles são os donos de tudo, eles fazem do jeito que eles querem. Não, é uma crapulice isso, mas de qualquer forma, agradeço a força e, gente, muito obrigado, tá? Pelo menos até o convidado de hoje, quer dizer, o convidado de semana passada, a gente está ajeitando quando ficar disponível, ele ficar disponível e voltar, e eu também, a gente poder encaixar um horário aí, então breve, a gente deve estar falando com ele. Sim. Mas como é que está o convidado de hoje? Está aí? Já está na linha, aguardando você. Aqui, meu filho, pediu, tocou, ganhou. É aquele papo assim, né? A gente faz o possível, milagre não é com a gente, né? Não, enquanto milagre tiver essas merdas dessas duas operadoras só... Não, é inacreditável, querido, falando sério, mas tudo bem. De novo, obrigado, gente, e estamos aqui, então a gente vai conversar com o Thiago Bittencourt. Ele é um jornalista baiano, mas ele reside em Brasília. Ele transformou mais de 25 horas de depoimentos dados por familiares, críticos musicais, amigos, artistas e outras pessoas que conviveram com Raul Seixas, e colocou tudo isso em 450 páginas. E daí isso virou esse projeto dele, O Raul Que Me Contaram, que é um livro que muitos têm falado, chamado de a obra essencial sobre o roqueiro brasileiro. É uma honra a gente até poder meio que fechar um ciclo Raul Seixas no programa, pois a gente já teve a honra de cerca de 3 anos e meio conversar com o Leno, né? Que, para quem não lembra, o Leno da Jovem Guarda foi parceiro criativo do Raul Seixas a partir do fim dos anos 60, né? E acompanhou a banda do Raul, acompanhou até o Leno em show em 70, 71. E também a gente conversou também há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, com o Marcelo Nova, que também, né, foi parceiro, só que no caso, no final da vida, foi parceiro musical, parceiro criativo do Raul Seixas no final da vida. Então, sem parar aqui de embromar, finalmente dar as boas-vindas ao Thiago. Tudo bem, Thiago? Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes, a toda a Rádio Showtime. E finalmente a gente consegue falar, hein? Finalmente, querido. Então, quero te agradecer pela tua paciência e pela tua boa vontade, tá bom? Ah, eu que agradeço pelo convite. Querido, assim, ó, tentar começar bem pelo começo aqui, eu sempre falo que aqui não é consultório de psiquiatria, nada, mas me fala um pouquinho como é que era como é que era a criança e o jovem Thiago Bittencourt, pode ser? Bom, como você falou, eu sou de Salvador, né, e é da terra de Raul, né, e lá, quando eu era adolescente, meu pai tinha uma fita cassete com algumas músicas de Raul, que eu ouvia por osmose, mas não entendia direito. E aí foi acontecendo, né? O espírito rebelde de adolescente, você vai achando que vai mudar o mundo e Raul dá esses toques, né? De revoluções, claro, individuais que você pode fazer. Então foi uma trilha sonora dessa minha fase. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Então eu ia muito a sebos, no Pelourinho, né? Buscar livros, buscar CDs, né? Cheguei a pular o muro da escola também para comprar livro com amigos de Raul. Então tem essa relação, começou mais ou menos aí. E fui ao cemitério na época, porque tinha uma passeata que ia para o cemitério, né? Aqueles finados, o pessoal se reúne lá no túmulo. Então começou daí essa relação. E aí foi se consolidando com o tempo, e agora eu tive a oportunidade, há 2, 3, 4 anos atrás, né, 2015, a realizar o programa, o documentário sobre Raul Seixas na TV Brasil. E depois, 2 anos depois, 2017, o livro, o Raul, que me contaram. Sim. E que consolidaram realmente, foram marcos, sem fazer o trocadilho, mas foram marcos do meu entendimento, né, da minha instalação nesse universo Raul Seixista, que é muito amplo, né? Perfeito. Assim, até uma honra a gente, porque a questão de 3 semanas completou 30 anos que ele se foi. Né, que o Raul Seixas se foi. Então é uma honra de estar podendo falar sobre o Raul Seixas, mas assim, consegue lembrar especificamente quando é que foi a tua apresentação, assim, a primeira vez que tu ouviste, que tivesse contato com o universo seixista, diríamos assim? O primeiro contato com a obra foi essa que eu falei, né? É uma fita cassete que meu pai tinha. Ele ouvia, não era um fanático Raul Seixista, mas era um cara que ouvia, que gostava, como há várias pessoas nesse mundo, claro, nesse Brasil todo, né? As pessoas ouvem, são mais ou menos apegadas a Raul. E aí, depois disso, durante ainda a adolescência, eu tive esse contato com tributos que aconteciam em Salvador, né, em casas, em shows de rock. Cheguei aí em algum movimento ou outro, mas eu considero que da realização do documentário para cá mudou muito a minha relação com o Raul. Eu era um apaixonado mesmo pela música, pela obra dele, né? Hoje eu sou um apaixonado pela história dele. Então essa relação mudou, eu conheci muita gente, fiz um network Raul Seixista. Então eu transito em alguns meios e faço eventos em algumas cidades com o livro. Agora mesmo, semana que vem, vou estar no Rio de Janeiro, em Paquetá, onde mora a Tânia Mena Barreto, que é uma das companheiras, foi uma das companheiras de Raul. E vou estar fazendo um evento lá. Então, assim, é uma possibilidade que se abriu. Hoje o universo é muito. Eu percebo a amplitude do universo, né? E uma coisa, falar já assim que tu entraste em contato talvez pela primeira vez com fitas cassete do teu pai. Lembras que idade tu tinha? Eu devia ter, devia ter uns 12 anos. Acredito que nessa faixa. Que legal. E eu ia te perguntar assim, muita coisa já foi escrita, né, e dita sobre o Raul, né? Por que o teu livro é diferente? Né? No que ele é diferente, né? Ou seja, em que ele se diferencia de tudo que já foi escrito, falado sobre o Raul? Na verdade, não só escrito, como produzido em audiovisual também, né? O livro é originado do programa, do documentário de TV. Então, já existiam outros documentários e a gente conseguiu fazer de uma forma diferente, analisando a personalidade, a obra e o personagem, né? O legado, a morte. Isso está no YouTube, Raul, esse caminho que eu mesmo escolhi. A gente conseguiu fazer diferente porque a gente também trouxe pessoas que não eram muito conhecidas do universo, e tínhamos uma limitação de tempo, uma hora, um programa de televisão. Então, com isso, a gente teve que condensar realmente as informações de uma forma que aproveitar melhor. Como você falou aí, eu tive, só no livro, são mais ou menos 22 entrevistados. Não estão todos os entrevistados do programa, porque no livro só tem os que eu entrevistei. Claro. Então a gente deve ter tido aí de gravação, que nossa equipe fez, então umas 30 ou 40 horas, né? É muita coisa que a gente tem que aproveitar e desapegar. A edição de um programa de um produto audiovisual é um exercício de desapego, né? E aí com o livro também veio essa situação em que a gente trouxe as entrevistas da íntegra, inclusive com essas pessoas que eu citei. Outro dia eu estava em São Paulo, agora na passeata de São Paulo, no dia 21, encontrei a professora Rosana da Câmara, que ela é da UFRJ, no Rio de Janeiro, e aí ela me disse assim, pô, eu fiquei surpresa, eu não sabia que você ia me botar no documentário nem no livro. Eu falei, mas eu acho que foi fundamental a tua participação, porque você fez uma análise crítica, uma análise sociológica do que foi a participação de Raul nessa vida. Claro. E era justamente isso o nosso objetivo, era trazer um produto diferente. De livros, eu creio que já tenha mais de 50 ou 60 sobre Raul. Então a gente tinha que fazer algo diferente. Então foi dessa forma, analisando, trazendo pessoas não tão conhecidas, explorando pessoas conhecidas de uma forma... O que eles podiam trazer de novo? O Gerry Adriani, que infelizmente faleceu antes do lançamento do livro, ele mostrou, por exemplo, um livro em que Raul aprendeu as músicas de Elvis. Estava lá com um livreto lá. O Marcelo Nova mostrou um livro, que é uma biografia que Raul estava lendo, e deu a Marcelo sem terminar de ler, e autografou. Então, coisas assim que a gente, curiosidades como essas que a gente vai trazendo, que a gente vai buscando. A gente conversou com fãs do interior de São Paulo, de São Carlos, o fã clube Novo Éon, e eles têm a cama onde Raul morreu. São coisas que você vai descobrindo que você não acha nem que seria possível, mas termina sendo possível e a gente vai aproveitando essas informações para fazer diferente. Sempre há uma forma, o universo é tão grande, o universo do Raul é tão amplo, que é sempre possível você buscar um olhar diferente, um olhar que ainda não foi, que não tiveram a sagacidade de ter, né? Então, eu espero que, pelo que eu vejo, pelo retorno, pelo feedback das pessoas, essa obra que a gente teve, que a gente fez, tanto o documentário quanto o livro, foi um produto diferente, que conseguiu trazer algo novo para as pessoas que gostam de Raul, que simplesmente gostam de comunicação, de jornalismo, né? Ou de cultura pop, né? Sim, sem dúvida, porque existem ali vários artistas que fazem parte da cultura musical do Brasil, né? O próprio Marcelo Nova, o próprio Roberto Menescal, você tem um produtor, Marco Mazola, são várias pessoas que podem falar, inclusive durante o bate-papo, mas o Menescal, ele falou assim, olha, vou citar uma coisa aqui, não tem nada a ver não, mas ele lembrou de uma situação que ele estava no avião com Elis Regina, e aí ela, do nada, ela falou assim, olha, você acha que eu vou ficar, morrer esquecida, vou ser uma Elisete Cardoso? Então ele deu risada sobre isso. Ele lembra de Sérgio Sampaio também, que foi um parceiro de Raul. Então é possível realmente trazer, além da história de Raul, que obviamente é o contexto, é o cenário, né, do livro, é possível também trazer a visão, né? Eu costumo dizer que, embora seja um livro, é uma coisa impressa, ele preza pela oralidade, porque é um livro de entrevistas, né? São as entrevistas na íntegra que a gente fez pro documentário. Então a gente preza pela oralidade, porque a entrevista está lá totalmente. A forma de falar de um Roberto Menescal está lá preservada. Tá lá pra claro, mim. Claro. Então não é um texto que eu peguei, o que ele falou, interpretei e escrevi. Né? Então eu acho isso muito importante também. Perfeito. O teu livro, quer dizer, ele é muito mais que tipo assim um híbrido, uma melange entre uma compilação de entrevistas e uma biografia, né? Ele na verdade, eu acho que qualquer fã de rock and roll no Brasil, né, não só fãs do Raul, eu acho que vão ganhar muito adquirindo esse livro, porque tem essa ideia que ele era um cara bem, como é que posso dizer assim, agregador, né? Ou seja, a quantidade de pessoas de áreas diferentes que se interessavam e que trabalharam com ele, colaboraram com ele, é enorme, né? Não é exatamente uma biografia, mas é uma compilação de entrevistas na íntegra, inclusive cronologicamente, seguindo a linha que foram feitas na realidade. Todas as entrevistas, elas são datadas e tem a hora que a gente estava marcado na nossa agenda para fazer. Sensacional. Inclusive essa questão da entrevista, da biografia, é interessante que o escritor Rui Castro, que inclusive ele está no livro também, ele foi entrevistado, ele é marido de Heloísa Seixas, prima de Raul e também escritora. E recentemente eu li um texto, ele foi, porque eu vou explicar a participação dele, Rui Castro era alcoólatra. E ele se internou em clínica de dependentes químicos na mesma época de Raul, não na mesma clínica, mas na mesma época. E logo depois que eles saíram, eles faziam reuniões para contar sobre a vida, as perspectivas. E ele disse que Raul ficava sempre calado, não queria interagir, foi o primeiro que voltou a beber e o primeiro que morreu. Né? Então ele fala sobre essa questão do alcoolismo mesmo, de uma forma bem forte. E eventualmente ele escreve sobre Raul. Ele escreveu recentemente sobre Raul e ele fez uma crítica. Ele fala que nunca foi um admirador de Raul, mas ele fez uma crítica bastante pertinente. Depois que ele morreu, depois que Raul morreu, várias obras foram feitas sobre ele. Ele fala do mito, né? Se transformou no mito. Né? E várias biografias foram escritas sobre Raul. Nenhuma por biógrafos de verdade. Todas por seus súbitos fãs e idólatras. E isso é uma coisa que eu fiquei me refletindo. Eu não me arvorei a fazer uma biografia. Eu escrevi um livro dentro do contexto da produção do programa de TV que contava a história de Raul. E eu não separo em nenhum momento, e nunca prometi separar, o lado pessoal do lado jornalístico dentro do livro. No documentário de TV, sim. Eu era apenas um jornalista trabalhando claro, ali. No livro, claro. Eu me permiti expor a minha relação com Raul. Então, isso que eu contei sobre a fita cassete, os cepos em Salvador, isso tem no livro. A minha relação de como é que eu conheci aquelas pessoas de leituras e eu ia, a partir dessas leituras, construindo a imagem na minha cabeça. As imagens dessas pessoas na minha cabeça. Então, isso é uma realidade. Há um envolvimento muito pessoal. Agora, é possível tanto o fã de Raul, o Raul Seixista nato, curtir o livro, quanto as pessoas que não conhecem tanto, nem conhecem, ou quem gosta de jornalismo, quem gosta de produção claro. De TV. É um campo amplo para as pessoas navegarem. Perfeito. João, eu queria te pedir, João, tá me ouvindo aí, querido? Se puderes, toca ali que era para tocar no iniciozinho, o Rock das Aranhas, só com um trechinho, pode ser, João? Toco, eu sim. Eu coloquei o link ali no bem no início ali. Espera um pouquinho que ali. Eu vou pegar o seu... Sem problema, se puder eu mandei para ti pro Fufu, e se a gente puder até de repente tocar um minutinho, daí a gente volta com a entrevista. Fica aí, tá, Thiago? Beleza. Isso aqui é o Rock das Aranhas, né? Isso, era um por pouquinho favor. Só, a música que eu conheci o Raul através dessa canção. Ah, tá. Rock das Aranhas, tá bom. Isso, por favor. Vai, Fufunha. Vamos pro Rock das Aranhas. Do... Valeu, João. Querido Thiago, é o seguinte, agora? Eu conheci essa canção, eu tinha cerca de 10 anos de idade, me lembro até onde é que foi. Foi numa praia chamada Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul. Então, eu me lembro que ficou marcado, primeiro eu achei, obviamente, engraçada a canção, né? E, Thiago, uma coisa que eu acho muito interessante é que aí a gente vê, apesar dessa canção ser de 80, a gente vê aí a influência de rockabilly, né? Do rock and roll do Elvis. Que acho que ele acho que até daquele no clube que teve a associação tipo de fãs da Bahia do Elvis Presley, eu acho que ele foi um dos 10 primeiros a ser integrante, correto? É, ele era a carteira número 9 do fã clube do Elvis Rock Club, né? Na Bahia. É. Ele e Valdir Ferrão, que é um grande amigo dele também, faleceu recentemente. Uhum. É, e realmente é uma influência muito forte. Ele dançava imitando Elvis, né? Cantava imitando Elvis quando era adolescente, tinha aquela rebeldia, né, do Elvis. Ele morava perto, ele morou numa época perto da embaixada americana, então ele recebia muito, ele tinha muito interesse por isso e recebia os discos, né? Tinha acesso aos discos que vinham de fora. Em primeira mão. Uhum. Até mais adiante no segundo bloco, depois da entrevista, da gente acabar aqui a entrevista, a gente sempre faz uma pesquisa, né, musical com canções dos anos 50, 60, 70, 80 e a dos anos 60 aí, já no centro pessoal ficar ligado, a gente vai tocar do primeiro disco do Raul Seixas, que era Raulzito e os Panteras. A gente vai tocar um pouco pro pessoal, acho que normalmente as pessoas pensam mais no Raul Seixas, naquela fase sociedade alternativa, né? Mas só o pessoal notar bem o lado bem rock and roll mesmo, bem Elvis barra Chuck Berry barra Beatles, até o primeiro disco, até a capa, lembra muito a capa do disco With the Beatles, né? Do Raulzito e os Panteras. Querido, me fala um pouquinho assim, como é que foi nas suas pesquisas, tá? Para separar um pouquinho o lado folclórico, né, do Raul Seixas com o lado humano dele, né? Porque a gente aqui de fora meio que mistura as duas coisas. Como é que fizeste isso? A Kika Seixas, né, que é a mãe de Vivian, a terceira filha de Raul e foi companheira de Raul, ela até fala que às vezes a personalidade, ele vivia o personagem 24 horas por dia. Uh-huh. Né? Mas é uma coisa que não é difícil você separar a parte humana, o lado humano dele. Porque todas as pessoas que conviveram com ele de alguma forma percebiam o tipo de pessoa que ele era. Isso elas contaram. Então eu vi gente chorando na minha frente de uma pessoa que na época tinha morrido há 26 anos, parecia que tinha morrido outro dia. Né? Amigos dele, né, que pegaram a época que ele estava sem dinheiro, que ele estava, ele não tinha os dentes, tinha que botar dentadura. Então, são assuntos assim, traços da personalidade, de uma pessoa extremamente desapegada, né, que era capaz de tirar um casaco de pele e dar para um morador de uma pessoa em situação de rua. É uma pessoa que assim, é como eu falei, do próprio livro de Marcelo Nova, que ele estava lendo a biografia de Aurelio Lewis. E ele entregou a Marcelo, né? Então coisas assim, que ele não tinha esse apego às coisas materiais, né? Tanto é também que um dos amigos conta que as pessoas estavam tendo acesso ele estava sendo roubado, a conta de Raul estava sendo acessada por pessoas indevidamente, e aí ele ficou, na hora que eles foram fechar a conta, esse amigo ficou com o cartão do banco de Raul, ele mostrou o cartão do banco pra gente. Então são situações, o humor, que é uma coisa evidente nas músicas, mas também no dia a dia é uma coisa que ficou bastante marcante. É, a própria Vivian fala, tem a história clássica de Vivian falando que Raul dizia que era o Capitão Garfo, que era o irmão do Capitão Gancho, e pegava as bonecas dele, botava um garfo realmente na manga, escondendo, né? E pegava as bonecas dela e botava no congelador. No início do documentário, que está no YouTube, o documentário da TV Brasil, é uma dramatização de um áudio original, em que Vivian é muito pequenininha e começa a chorar. E ele fala: Vivian, eu sei que como é que as coisas são, você tem imposto de renda, né, muita coisa. Então é uma coisa muito intrínseca do Raul, até em situações complicadas, até em situações difíceis. Tânia Nena Barreto, uma das ex-companheiras, conta que eles foram ao médico e o médico falou que Raul tinha que parar de beber porque podia ficar impotente, podia morrer, podia até ficar cego. Aí Raul chegou em casa, estendeu os braços, começou a tatear e fechou os olhos, treinando para ficar cego. Então, ele lidava com um bom humor, realmente. Agora, há outras fases também em que a droga começou a apertar. Então, ele já não tinha... Ele, às vezes, não conseguia se manifestar com aquele, como ele era, aquele Raul, até o início da década de 80, né? O efeito das drogas foi muito forte nele, do álcool também, né? O corpo, muitas vezes, não consegue mais responder, né? E me diz uma coisa, como é que, assim, dos... Ele tem, acho que, seria, acho que uns 23 discos, tá? Em tipo, 21 anos de carreira. Das obras fonográficas ali, quais que tu diria que seriam, no caso, na tua opinião, as que tu mais gostas, tá? E também diz pra gente, pro pessoal que por acaso esteve em Marte todo esse tempo e não conhece a obra dele, se a pessoa quisesse começar hoje, quais as obras do que tu acha que assim seria uma boa intro, uma boa introdução aos talentos do Raul Seixas? Bom, se você quer conhecer o Raul mais clássico, você tem que conhecer o Krieg Rabandolo, tem que conhecer o Guita, tem que conhecer esses álbuns ali do início da década, de 70, basicamente. São os álbuns que tem as músicas mais conhecidas. Na década de 80 também tem algumas músicas conhecidas, mas foi uma fase que a carreira dele já estava degringolando, ele ficou sem fazer show, ficou sem gravar há muito tempo. Mas o Raul clássico é aquele do início da década de 70. Mas se você quiser se surpreender com o Raul, você pode pegar o disco de Raulzito e os Panteras, como você falou, influência de Beatles. Né? A capa é clássica, você já vê pela capa. Logo depois ele foi ser produtor na CBS, né? E no Rio de Janeiro, e ele gravou escondido um disco, um álbum com Edista, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio. E esse álbum é um álbum conceitual, Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Tem até samba nesse álbum, então, cantado por Raul, inclusive. Então essa é uma forma também de se surpreender. Na década de 80, é um Raul mais mundano, mais pé no chão, mais punk, né? Já não é naquela coisa da sociedade alternativa, dos discos voadores, é uma coisa mais aluga-se, né? A solução é alugar o Brasil, né? Eu não sou besta para tirar onda de herói, né? Não quero ser prefeito, enfim. Essas são algumas possibilidades que existem no Raul. O Raul tem várias fases. E além disso, existe também as músicas que Raul compôs, que para outros artistas, né? Para outros artistas. Por exemplo, Doce Doce Amor, Gerry Adriani, um dos maiores sucessos de Gerry Adriani, é composto por Raul Seixas. Claro. Então, existe uma gama muito grande de músicas que Raul compôs para Gerry Adriani, para Diana, para Renato e os Bluecats, para Tony Frank, para Leno. Então, existe... Ele foi produtor e compôs, ele aprendeu, ele tinha que sobreviver, ele dizia isso, ele tinha que sobreviver, e aí ele teve que aprender a compor para esses artistas populares que não eram exatamente o estilo dele, mas ele aprendeu e sobreviveu dessa forma. Mas uma coisa que eu acho interessante, se me permite dizer, querido, é que para uma galera, tem uma parcela das pessoas que gostam do Raul Seixas que conheceram ele naquele musical infantil, Infanto Juvenil da Globo, Plum de Plac de Zoom, né? Que ele canta a canção do Carimbador Maluco, né? Que é uma canção super pop, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali, forte até, de crítica contra a burocracia. Sim. Essa música é um clássico, realmente. Inclusive, eu tenho uma filha de 8 meses que eu boto de vez em quando pra ela, ela já ir aprendendo. mas foi realmente, foi um festival da Globo, o Plunk de Plac de Zoom, e teve o Plunk de Plac de Zoom 2, em que ele imitou uma música, O Segredo da Luz. E esse Plunk de Plac de Zoom, na verdade, a música se chama O Carimbador Maluco. E aí ele fala, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Há várias referências nessa música. Uma o carimbador era uma referência a Silvio Passos, um amigo dele, e hoje é o presidente do Raul Rock Club, é o guardião do acervo, porque ele tinha mania de carimbar as coisas com o selo do Raul Rock Club, RRC. Outra referência é que ele tinha a filha Vivian, que era menininha ali naquela época, que adorava e brincava, dançava com as amigas. E a referência maior é um texto do Proudhon, um anarquista, né? Que ele fala, ser governado é ser selado, é ser registrado, é ser avaliado, é ser rotulado. Enfim, são essas palavras que ele tira exatamente desse trecho, desse texto do Proudhon. Então são várias referências, mas é uma crítica realmente à burocracia da sociedade, né? Sim. E que Raul nunca foi muito afeito a isso. Isso aí. Querido, assim, como é que as pessoas podem, então, adquirir teu livro aí, vende teu peixe, faz quando está num balcão aí, e fala um pouco do livro, como as pessoas podem encontrar, fica à vontade. Bom, como eu falei no início, eu vou estar no Rio de Janeiro, vou estar em Paquetá no dia 21 de setembro, o lançamento do livro lá, a partir das 15 horas no bar e restaurante O Quintal. Lá em Paquetá vai ter a participação de Tânia Mena Barreto, que foi companheira de Raul e uma pessoa que virou minha amiga e adora cantar e contar história. Vai ter os Cowboys da Maracalê e Nilson Júnior. Então vai ser papo e música, né? O Toca Raul, Conta Raul. Essa é a oportunidade de adquirir o livro. Fora isso, existem vários sites, grandes livrarias em sites, livrarias físicas que vendem o livro. E eu faço também a venda direta. Eu moro aqui em Brasília. E algumas pessoas, inclusive, entram em contato comigo pela internet, querendo que eu mande pelos correios autografados, eu faço isso também. Então, pode me procurar no Instagram, que é Thiago Bittencourt, e a gente faz contato, viabiliza esse envio do livro. Há várias formas, quem quiser o livro não vai ficar sem. Perfeito, então, só para deixar claro, gente, o Bittencourt é B de Brasil, I de Ivan, 2 T's de Thiago, E de Eduardo, N de Nada, C de Cláudio, O de Osvaldo, U de Uivo, R de Raul e P de Thiago. Né? Então, o Thiago é sem H. Hã? E o Thiago é sem H. Thiago é sem H, muito bem. O nome do livro, o Raul que me contaram. Qual é a editora mesmo? Desculpa, só me repete. É a editora Martim Claré. O Raul Martim que Claré. Me contaram, a história do Maluco Beleza revisitada por um programa de TV. Perfeito. Querido, assim, ó, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Eu que agradeço, Marco. Muito bacana bater um papo sobre Raul. Bater papo com quem entende também é sempre melhor. E vocês estão todos convidados. Você também está convidado a aparecer lá em Paquetá, viu? Poxa. Acho que não tem como... Não vou ter como estar em Paquetá, mas certamente esse livro aí, como eu falei antes, gente, para quem conhece, para quem não conhece, Raul, para quem está conhecendo, eu acho que é um guia muito interessante e uma coisa que se acha que eu acho que tem tudo a ver de ele não ser, ele ser basicamente, muitas vezes, vários momentos dele serem transcrições de depoimentos, né? Então ele é super fácil de ser lido, não é uma coisa chata e acadêmica, diríamos assim. Sim, exatamente. É um texto para ser lido com alegria, né? Com alegria, com emoção. Eu costumo dizer isso. Espero que você se emocione na leitura e que chore, que ria, mas que, acima de tudo, saia de uma forma, tenha um impacto positivo. Eu acho que a história de Raul, como eu falei, eu sou um apaixonado pela história. Então, eu acho que ela traz muita coisa, muito ensinamento, tanto do que você pode fazer para ter suas revoluções individuais que impactem na sociedade, quanto de coisas que você não precisa fazer, porque você vai prejudicar a si mesmo. Perfeito, querido. Olha, muito obrigado de novo, um grande abraço, tá, Thiago? Um grande abraço a todos, boa noite. Tchau, querido. Marco Antônio, bela entrevista, viu? Ah, que bom que deu tudo certo. Tô meio com fralda geriátrica aqui, que sabe como é que é, né? Ah, não, nós agradecemos. Mas... Não, eu sei, não depende. Não, nós agradecemos. Nós agradecemos de coração, com lágrimas nos olhos, a Nete, que está nos permitindo isso, porque ela muito obrigado, gentil. Ela não está fazendo um favor, correto? Tá, ela está fazendo uma caridade. Um favor para ti, para mim, para todo mundo. É uma caridade. Né? Caridade, ela faz uma caridade. Caridade. Gente, vamos começar então a pesquisa musical, vamos entrar então nos anos 50. Vambora, vai lá, por favor. Hey, baby, squeeze me again. Your lips are sweet. shake it, shake it, so come on and give me a hug and a hug and a hug. I'm all on fire and I desire to be with only you. Antônio. Rapaz, a gente tá usando 50, essa canção é de 57, o nome Again, Again and Again, ou seja, de novo, novamente, de novo. O grupo The Four Preps, é P de Paulo, R, E, P de Paulo de novo, F de Samantha, Preps, meio que uma abreviação de Preppies, que é uma expressão americana basicamente de, daquele visual mauricinho, que muitas pessoas, normalmente de classes sociais abastadas, aquele visual certinho, mauricinho, elas adotavam estudando, adentrando o terceiro grau, né, Preppy. Então, visual João Dória. Exatamente, exatamente. Esse grupo da Four Preps, o maior sucesso deles foi uma canção chamada Gidget, que é do filme, é uma canção do filme Gidget, no Brasil era Gidget, Maldosamente Ingênua, que é um filme com a Sandra Dee, com James Darren, né, o futuro cantor e também futuro astro do Túnel do Tempo. Né, aquele, um filme de praia que basicamente abriu espaço para aqueles filmes, todos os filmes de praia com o Frank Avalon, com a Netflix, Michel e tudo mais. No caso, falar um pouquinho desses quatro calouros, né, desses quatro preps, The Four Preps. Eles se juntaram em 56 em Los Angeles e basicamente o marketing era em cima de eles serem bem apessoados, bem comportados, com boa educação. E eles na década de 50, 60 e 70 tiveram oito compactos que ganharam disco de ouro e três LPs que venderam, que ganharam também, que com as vendas, né, fizeram eles ganhar disco de ouro. Dos integrantes originais, né, os integrantes originais eram Bruce Belland, Bob Duncan, Michael Redman e Jim Armstrong. Só o Bob Duncan está vivo. O grupo cantava, né, pop, doo-wop, né, a gente já falou algumas vezes, que é aquele ritmo que tem muito a ver com a harmonização de voz, muitas vezes sem instrumentos, standards, e também inserem números de humor nos shows. Eles foram descobertos num show de talentos, num colégio de segundo grau de Hollywood, no meio da década de 50. Sobre o filme, esse Gidget, que é do final dos anos 50, era com Cliff Robertson, como eu falei, com a Sandra Dee, que virou uma espécie de teen idol, né, e o James Darren, que virou também assim um símbolo sexual das garotas. No caso, fez tanto sucesso o filme Gidget, ou no Brasil Gidget, Maldosamente Ingênua, que depois até gerou sequências e até seriados, sendo que um dos seriados inspirados no filme Gidget até foi chamado pela Sally Field. Eles podem ser ouvidos, esse grupo, na trilha do documentário sobre surf Riding the Giant, No Limite da Emoção, que é um filme sobre as surfistas de ondas gigantes. Então, eu acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, da canção tema do Gidget, Maldosamente Ingênua, pode ser? Bom, o conjunto de vozes é perfeito, né? É, maravilha. A primeira canção que a gente ouviu de 57 é a saída virada de 58 para 59. Então acho que a gente pode adentrar os anos 60. Vamos lá? Vamos por nessa. Favor. Vertendo baldes de lágrimas. Que maravilha. Essa canção, como a gente está nos anos 60, da virada de 67 para 68, Dê a Tua Mão, e é o Raul Seixas, exatamente, Raulzito e os Panteras cantando a canção. Não, seria uma espécie de I Wanna Hold Your Hand dele, né? No caso, a gente vai ver daqui a pouco um sucesso mediano da banda, do Raulzito e os Panteras, uma canção de 67, que foi basicamente a versão do Lucy in the Sky with Diamonds. Você ainda pode falar, já vai ouvir um trechinho daqui a pouco, mas falar um pouquinho, né? Chovendo molhado, mas lá vamos lá. Esse era um grupo de rockabilly que o Raul teve com os colegas Carleba, Eladio Gil Brás e Mariano Lanatti. Uma homenagem aos ídolos dele, né? Os Beatles e ao Elvis Presley. A maioria das canções no disco foi composta pelo próprio Raul, mas o disco infelizmente não aconteceu. E antes de ele tentar alçar voo solo, esse grupo acompanhou o Jair Adriani e até o Roberto Carlos em shows da Jovem Guarda. Apesar de tudo, o disco, como eu falei, não aconteceu, e na verdade foi descoberto anos depois. Vamos chamar assim, a fase hippie dele fez muita gente se interessar pelo começo da carreira, né? Que é bem esse aí. O Raul, ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Paraíso Perdido, um filme com o Erasmo Carlos bem recente, o Erasmo como ator. A Repartição do Tempo, que é com Bebê Santana e a Selma Grey. No documentário Raul, o Início, o Fim e o Meio, né? No musical de TV da Globo, né? Pluct Plact Zoom, como eu já falei. E eu acho que mais uma vez a gente vê daí como aquela característica dele, ele ser o membro ser o número 9 da carteirinha do Elvis Watts Club da Bahia, faz tudo sentido, né? Ou seja, quando imagina na Bahia, nos anos 60, não era comum o cara querer ser ser rocker. Na verdade, hoje em dia, eu diria até que está menos comum, né, com o lance do axé e tudo mais, mas imagina ele querendo, então, um cara na Bahia, em Salvador, com um topete gigantesco, querendo emular Elvis Presley e rebolando como Elvis e se sacudindo no palco como Chuck Berry. Então, a gente ouviu, então, Dê-me a Tua Mão. Vamos para um trechinho da versão dele do Lucian do Sky with Diamond, por favor? Esse mundia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você, por certo, vai sentir saudades, fechando os olhos, verá. Gosto muito dele, mas prefiro o original, viu? Eu também. O que eu acho interessante é que no ano que foi lançado o Lucian do Sky with Diamonds, né, 67, foi o ano que eles ouviram a canção, estava quentinha assim no disco dos Beatles, e já fizeram uma versão no mesmo ano. Então, acho que a gente pode agora ir para os anos 70, a raridade para variar. Vamos lá? Vamos lá. Oh, Antônio. Rapaz, a gente tá nos anos 70, essa canção de 72, nome do grupo Big Star. O nome da canção Watch the Sunrise, ou seja, vamos assistir, olhando, curtindo o nascer do sol. Um hit da banda, hit também mediano, foi When My Baby's Beside Me. A gente vai vir daqui a pouco um trecho. Qual é a tradução, sabe, Marco Antônio? Quando a minha querida, quando a minha gata está do meu lado. Ah, tá. O amor, né? A gente tem que plantar o amor um pouco, correto? Ah, eu sempre faço isso. Eu tenho um coração de ouro, vocês é que não sabem. Não consegue achar. Mas tudo bem. Esse grupo Big Star é uma banda de rock do Tennessee, originalmente na estrada de 71 até 75. A canção que a gente ouviu, Watch the Sunrise, de 72, como eu disse. Eles... houve-se um renovado interesse a partir do meio dos anos 80 por essa banda, quando grupos como R.E.M. e o The Replacements disseram em entrevistas que não existiriam se não tivessem escutado Big Star. Daí, o pouco sucesso que eles tiveram foi no meio universitário do sul dos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra e também em certas partes do Japão. O grupo basicamente formado por Andy Hummel, baixista, esse morreu de câncer aos 59 anos em 2010. Bem, no mesmo ano, também aos 59 anos, morreu do coração o vocalista e guitarrista principal, William Alexander Chilton. Em 78 já havia falecido o outro guitarra do grupo, né? Faleceu aos 27 anos, ao bater um carro num poste. O único que está vivo hoje é o baterista Joe Stephan. Ele continua vivo e tem 66 anos. Esse grupo, né, tocava uma espécie de power pop, né, um pop assim, com mais pegada, e um rock and roll básico, eles também tinham um pouco de influência de folk music, a gente pode sacar nessa canção aí, essa canção Watch the Sunrise, e eles podem ser ouvidos, essas pessoas podem ser ouvidas pode ser ouvido em filmes como Love Life, no Brasil era Amigos ou Amantes, um filme com a lindíssima Sherilyn Fenn, Adventureland, que no Brasil recebeu o título de Férias Frustradas de Verão, apesar do título brasileiro, gente, o filme é bem bacaninha, mas não tem nada a ver com a saga Férias Frustradas com Chevy Chase, foi só pilantragem mesmo dos distribuidores brasileiros. Esse, por sinal, até um filme com os competentes Bill Hader e o Jesse Eisenberg. Também esse grupo Big Star pode ser ouvido na série Vinil, e também numa série que, segundo a Grazi, foi inspirada na personagem do João, que é Dr. House. Então, muito obrigado, viu? Pois é, isso é coisa dela. Ela que disse que tinha tudo a ver. Então, então a gente pode tocar um trechinho, por favor, de When My Baby's Beside Me, de 72, por favor. Marco Antônio. Então a gente ouviu então Big Star. Acho que a gente pode adentrar os anos 80, por objeto? Pode. 87 a canção. Eu particularmente estava aguardando com ansiedade, porque eu gosto muito dessa cantora, viu? Ah, a gente nunca falou sobre ela. Que legal. Vamos lá, gente, então. Antônio. Essa canção aí não fez sucesso, acho uma injustiça, o nome é Don't Walk Away, ou seja, não se vá, não vire as costas, né? Não dê as costas, não vá embora. É uma canção de 87, cantora Pat Benatar. Um hit dela, um dos vários hits dela, foi Fire and Ice, ou seja, Fogo e Gelo. A gente vai ouvir daqui a pouquinho um trecho, uma canção de 81. O que dá para dizer dela? Dá para falar que, basicamente, junto da Joan Jett, da Suzy 4, provavelmente são as cantoras americanas, as roqueiras americanas mais influentes. Nos anos 80, não no Brasil tanto, mas nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, ela foi, assim, rainha. Por exemplo, ela está em mais de, eu diria, mais de 70 trilhas sonoras. Então, é uma espécie assim, ela unia um pouco dessa atitude rebelde com uma pegada pop. Só não gosto muito de uma, tem uma fase posterior da carreira dela, que ela inclusive fez a cover de canção de uma cantora que me dá muito medo, que o João adora implicar, que é Kate Bush. Ela chegou a cantar a canção do Kate Bush. Pode ver que tem uma pegadinha um pouquinho etérea dessa canção aí, já me dá um certo medo. Não no nível de Kate Bush, vai me dar. Eu sabia que ia gostar disso, sacana. A Patrícia, o nome dela de batismo é Patrícia Andrzejewski, ela nasceu em Brooklyn, no bairro do Brooklyn, em New York City, tem 66 anos hoje, continua na ativa, de uma família polonesa católica. Dá para dizer até que tinha uma cantora pop brasileira que fez sucesso no final dos anos 70, sumiu completamente, tem até como é que pode dizer assim, grupos na internet querendo saber onde ela foi parar e tudo mais, que era a Bianca, a cantora Bianca. Eu acho que tinha um pouquinho, lembro, né? Dá pra lembro, ver, porque ela tinha uma influência de atitude, diríamos assim, da Pat Benatar, né? Acho que na verdade a pessoa que fosse cantar rock and roll nos anos 80 e mulher, né? Uma pegada pop, era grande chance de ter sido influenciada pela Pat Benatar. Ela é a grande fã de Liza Minnelli e da Judy Garland, e também de filmes B de terror e ficção científica dos anos 50. Ela, para sustentar no começo da carreira, também gravou jingles para Coca-Cola, né? Ou seja, canções para comerciais, e em 78 ela foi finalmente contratada para gravar. Ela pode ser ouvida em filmes como Up the Academy, no Brasil era Rebeldes da Academia, uma comédia, a única comédia produzida pela revista Mad, foi dirigida até pelo pai do Robert Downey Jr., o Robert Downey, no desenho animado para adultos American Pop, naquele dramalhão que eu gosto bastante com Richard Gere, Deborah Winger e David Keith, A Força do Destino, num filme chamado Together, o Together como se fosse Two de dois, né? T-W-O, Together, que era O Amor Vem Depois, com Nick Cassavetes e a Brenda Bach, Small Soldiers, no Brasil era Pequenos Guerreiros, De Repente 30, na série Chuck, também no Simpsons e no recente Deadpool 2. E como eu falei, cerca ainda, no total dá para somar mais de 70 trilhas sonoras que contaram com a Pat Benatar. Então, acho que a gente pode ouvir um pouquinho o ritmo dela, Fire Ice. Mas antes me responde uma coisa, o que te daria mais medo? A Kate Bush cantando no seu quarto, cantando numa noite tempestuosa, ou Grace Jones? Não, é óbvio, eu não tenho que você ou a tua pausa, tu já sabe da resposta, obviamente Grace Jones, né? Agora, se tu quiser realmente chatear esse fogo no quarto em mim mesmo, eu teria que ser a Grace Jones entrar cantando Kate Bush. Bem pronto, daí eu. Não, ou então as duas, a Kate Bush cantando e a Grace Jones com aquelas roupas dela fazendo os backing vocals. Gente, só pra não deixar o pessoal, né, interpretar mal, o João sabe, o pessoal que já ouviu outros programas também sabe, eu amo Grace Jones, eu tô falando aí daquela presença robótica dela, aquele lance que eu acho assustador, mas ela é maravilhosa. Não, ela é fantástica, mas dois vamos metros lá, de altura. 81, então? Vamos, mas dois metros de altura não dá, poxa, viu? Vamos lá, fofoinha. Vamos lá. essa é fantástica. Fantástica, e com esse vozeirão da Petra, que continua na ativa. Como eu disse, influenciou muita gente ao redor do mundo, muita adolescente nos anos 80 que ser roqueira por causa da Pat Benatar. Então, eu acho que é isso aí. Então, obrigado, que bom que deu tudo certo hoje. É. Mais uma vez, para deixar claro, pessoal, não teve a ver com uma vontade do João, obviamente nem do Fufunha, obviamente não tem também minha, foi um lance da internet que a gente fica, infelizmente, à mercê e tentando resolver hoje. Com a rádio, com a conexão funcionando, obviamente a coisa flui, né? Então, exatamente. Quer dizer, a gente não precisa da ajuda de ninguém para nos sacanearem, por favor. Verdade. Né? Ó, até segunda-feira então, Marquinhos. Até, um grande abraço, gente. Beijo, obrigado. Tchau. Beijo. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Apresentação, João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. Direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.